um jovem negro assassinado a cada 23 minutos. São 63 mortes por dia. 23.100 jovens negros são assassinados todo ano no Brasil. A maioria na periferia das grandes cidades. Na periferia das grandes cidades. A cada 23 minutos morre um jovem negro. E o sangue que escorre aqui comove o outro negro. A mídia controladora só mostra o branco. E o negro só é visto quando assalta um banco. Vivemos hoje num país racista. Num país que tem lei, mas não tem justiça. Pra emprego, fecharam as portas. Entramos nas universidades por meio de cota. Que porra de país é esse? Que mata um jovem todo dia em nome dos seus interesses. Apenas 23 minutos é que divide uma família entre a vida e o luto. Vivemos hoje num país preconceituoso, racista, homofóbico e maldoso. Onde a população negra é a mais afetada. Com ódio, violência e preconceito na quebrada. No mercado de trabalho, sem progressão de crescimento para os negros e os pardos. Vulneráveis ao assédio moral, afirma o MP em território nacional. Apenas 23 minutos é que divide uma família entre a vida e o luto. A cada 23 minutos morre um negro no país, isso não é absurdo. Apenas 23 minutos é que divide uma família entre a vida e a vida e o luto. A cada 23 minutos morre um negro no país, isso não é absurdo. A cada 23 minutos morre um negro violentamente assassinado no Brasil. Vítima do preconceito, da ignorância, da intolerância e do racismo. Zumbi dos Palmares era negro. Quem lutou pelos males também foi negro. A bala acertou Marielle bem cheio. Não atinge só ele, sim, o país inteiro. E aí, o que você quer pra sua vida? Uma direita conservadora ou uma esquerda comunista? Num país onde a questão racial faz você conviver com a desigualdade estrutural. E aqui é sem meias palavras. A branquitude minimiza a escravidão que é abafada. Mulheres mortas por condição de gênero. Hoje no Brasil é 54% de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil. 71 são negras, puta que pariu. Ha, esse país é uma merda. O negro é assassinado como num país em guerra. País que mais mata jovens com arma de fogo. Mas que um país em guerra assustando o mundo todo. É difícil de entender, essa é a realidade. Eu falo pra você. Apenas 23 minutos é que divide uma família entre a vida e o luto. A cada 23 minutos morre um negro no país, isso não é absurdo. Apenas 23 minutos é que divide uma família entre a vida e a vida e o. A cada 23 minutos morre um negro no país, isso não é absurdo. A taxa de homicídios entre os jovens negros é 4 vezes maior do que entre os brancos. Eles são assassinados entre 15 e 23 anos. É hora de pensar uma política que promova a vida e encerre o genocídio.